Quando a flecha te acerta, não avisa. Não adianta, não tem como parar. Se eu te vejo usando minha camisa, eu só penso em você quando tira. Vou ficar pra curtir essa brisa. Me chama de manhã quando acordar. Ou se eu acordar, eu vou embora. Pra não ficar sério, eu não sei de me apegar. Mas quando eu acordei, ei, ouvi o que eu nunca pensei. Ei, cama vazia, você não sabia meu plano que eu não te contei. Ei, tenso foi quando eu notei. Ei, eu que nunca me apeguei. Esse jogo virou, essa você ganhou. E quando o som parou, eu dancei. Ei, quando eu acordei, você não tava e eu te procurei. Ei, ei, lembra do que eu te falei? Nesse jogo você me usou, mas eu também te usei. Tive um déjà vu, por isso eu te liguei. Oh, ei, oh, ei, oh, ei. Hoje eu sei, tive um déjà vu, por isso eu te liguei. Oh, ei, oh, ei, oh, ei. Bonnie Clyde, a gente foi na antiga. Hoje já é outra encarnação. Acho incrível, a gente nunca briga. Resolve tudo numa ligação. Você me liga e chama pra eu sentir sua cama. Pra eu sentir que ama atenção. Me deixa crazy, eu nem ligo meu ex. Eu sei, já decorei seu cheiro e qual sua direção. É só pedir que eu vou correndo. Faço um doce dois minutos e já me rendo. Você promete alguma coisa, eu já me vendo. Não entendo, mas eu finjo que te entendo. Vai vendo, dessa vez foi diferente. Eu a sinto prepotente. Como eu ia perceber que de repente dentro da minha mente, em meio a tanta gente, hoje só tem você. Quando eu acordei, você não tava e eu te procurei. Ei, ei, lembra do que eu te falei? Nesse jogo você me usou, mas eu também te usei. Oh, ei, dessa vez me machuquei. Hoje eu sei, tive um déjà vu, por isso eu te liguei. Oh, ei, oh, ei, oh, ei. Hoje eu sei, tive um déjà vu, por isso eu te liguei. Déjà vu, ei, ei, hoje eu sei. Você me avisou, eu sei. Uma hora eu ia voltar atrás. Você já sabia que eu ia querer mais. Eu e ela em Miami ia ser nice. Compra tudo, baby, vai, yeah, fuck the price. Mas hoje eu rezo que cê queira voltar pra mim. Eu vi você no sonho, só não me vi sofrendo assim. Quando eu acordei, você não tava e eu te procurei. Ei, ei, lembra do que eu te falei? Nesse jogo você me usou, mas eu também te usei. Oh, ei, dessa vez me machuquei. Hoje eu sei, tive um déjà vu, por isso eu te liguei. Déjà vu, je l'ai guère.